Chora quando ama. Eu choro

só para descansar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai a malta passear 7 dias na semana e um só para descansar. 7 dias na semana e um só para descansar. Segunda-feira, na Moria do Santinho, na terça-feira, eu falei à minha clima, na quarta-feira, encontrei a Manuela, na quinta-feira, fui sair com a sua espada, na sexta-feira, telefonei à Isolda, e vim no sábado, estive com a Olga, e ao domingo, ao domingo estou de folga. Parabéns, Olá, parabéns, Olá, parabéns, Olá, a sorte do mestre não má. Ah, pois é, parabéns, Olá. Ora vejam lá, ora vejam lá a sorte como esta não há. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai a malta passear 7 dias na semana e um só para descansar. 7 dias na semana e um só para descansar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai a malta passear 7 dias na semana e um só para descansar. 7 dias na semana e um só para descansar. Segunda-feira, memória Rosalina, na terça-feira, eu falei à Niclina, na quarta-feira, encontrei a Manuela, na quinta-feira, fui sair com o Pimatela, na sexta-feira, telefonei à Isola, e no sábado, estive com a Olga, e ao domingo, estou de folga. Parabéns, Olá, parabéns, Olá, parabéns, Olá, sorte com o mestre não há. Ah, pois é, parabéns, Olá. Ora vejam lá, ora vejam lá a sorte que o mestre não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá a sorte que o mestre não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá a sorte que o mestre não há. Ora vejam lá, ora vejam lá, ora vejam lá a sorte que o mestre não há. Ora vejam lá, ora vejam lá. Também chora quando chega aquela hora em que nos temos de apartar. Quando tu dizes adeus, temo por todos os lados. E quando contemplos teus olhos a olhar os meus, manda-te beijos molhados. Se separa mesmo por instantes. A noite fica mais clara, porque a mágoa não para de pôr os olhos brilhantes. Quando nós nos afastamos, uma tristeza me invade, e os passarinhos nos ramos, que sabem que nos amamos, sabem bem que isto é verdade. Ai, ai, ai, ai, não evito o meu pranto. Ai, ai, ai, ai, dizer adeus custa tanto. Canal 2. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar a quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, além do mais deve haver paraíso. Tenho as velas ao vento, vejo lenços no cais. Sozinho a navegar, tudo é tão lindo, o silêncio e o mar. Meu companheiro, minha cumplicidade, já vamos longe, de costas para a cidade. Navego ao largo, tenho mais horizonte, ilhas desertas, novos mundos de fronte. Esta aventura, que não sei controlar, levo a ternura, que eu tenho para dar. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar. Mas eu sei bem que navegar é preciso, e além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento, vejo lenços no cais. Que ninguém tente parar meu navegar, de vez em quando é preciso mudar. Terras com que nunca sonhei, gente tão linda que nunca imaginei. No meu barquinho, sozinho a navegar, tudo é tão lindo, o silêncio e o mar. Meu companheiro, minha cumplicidade, já vamos longe, de costas para a cidade. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. E levo a minha guitarra e vou escrevendo canções. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, e além do mais deve haver paraíso. As velas ao vento e vejo lenços no cais. Ouvi dizer não justifica a mudança, fugir daqui é perder a esperança, e que não vale a pena deixar a quem nos ama. Mas eu sei bem que navegar é preciso, e além do mais deve haver paraíso. Deito as velas ao vento e vejo lenços no cais. Ouvi dizer não justifica a